tudo custa algum valor pelo qual tens que lutar, e apesar de tropeçar, de que importará ganhar se for tão fácil alcançar nossa meta no final? Que mais haverá? Sim, às vezes somos machucados para podermos crescer e avançar um pouco mais de cada vez. Por quê? Que outra forma de sabermos como enfrentar o que virá? E aí? Tempo do que nós possamos suportar. Não queremos a dificuldade, mas ela às vezes servirá para despertar o dom que em nós está. E saímos da comodidade que nos impede de avançar, e com firmeza nossa meta alcançar. Sim, eu sei, às vezes somos machucados para podermos crescer e avançar cada vez. Por quê? Que outra forma de sabermos como enfrentar o que virá? E ainda que tanta dor nesses momentos possa ser tão cruel, nosso Deus não nos deixará permanecer assim, mais tempo do que nós possamos.